Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra com Bispo Alexandre Rodrigues, uma voz profética preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa feito com amor para a edificação do corpo de Cristo. Amados, nós estamos empenhados na ministração da Palavra de Deus. Este ministério, o Ministério De Volta à Palavra, é o ministério que tem do Senhor, do seu Espírito, nesta era, a incumbência de abrir a Palavra de Deus e de fazer um convite a todos que amam verdadeiramente a Palavra de Deus para que voltem os seus olhos para a Escritura, para que possamos então verificar, de acordo com a Bíblia, qual é a vontade de Deus para a sua igreja do tempo presente. Haja vista que nós vivemos num tempo de trevas, nós vivemos num tempo, os últimos dias, de grande apostasia, em que o povo de Deus tem dado as costas à verdade, tem trocado o firme fundamento da Escritura por achismos humanos, por dogmas, por tradições, por sofismas, por movimentos, ou seja, por um tanto de coisas que, embora tenha aparência de sabedoria, mas que não tem concordância com aquilo que Jesus Cristo e os seus apóstolos ensinaram. É por isso que a cada sábado, às 9 horas da manhã, neste canal, nós estamos aqui abrindo a palavra e convidando a vocês que peguem suas Bíblias aí em suas casas e nos acompanhem, portanto, na ministração da palavra. Nós estamos agora dentro de uma série de mensagens falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, aqui baseados em Apocalipse capítulos 2 e 3. As 7 cartas às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são 7 cartas proféticas. Jesus Cristo, nesta porção do Apocalipse, ele profetiza toda a história da igreja, ou seja, já no final do primeiro século, Jesus começa a apresentar como seria a sua igreja no final do primeiro século, e então a sua igreja no segundo e terceiro século, a sua igreja no quarto, quinto, sexto, décimo, né, século 16, século 17, século 20, século 21. Ou seja, as 7 cartas nos apresentam uma estrutura profética da única igreja de Jesus Cristo em suas muitas fases, os seus deslizes, as suas glórias, os momentos áureos de obediência ao Senhor, de amor ao Senhor, e também os momentos de queda, o momento de desvio da verdade. Quando nós, portanto, hoje lemos essas cartas e entendemos aqui o que Jesus Cristo está a nos ensinar, nós então teremos um paradigma em poder discernir como que deve ser uma igreja genuinamente cristã, uma igreja cujas bases são a Escritura, o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, Mateus a Apocalipse. Somente tendo essa visão bíblica a respeito de Jesus Cristo, do seu propósito e da sua igreja, é que nós poderemos caminhar na verdade, poderemos proceder de acordo com a sua palavra. É por isso que eu quero convidá-los a abrirem neste momento a Bíblia e a nos acompanharem na leitura de Apocalipse capítulo 2, versículos 2, 3 e 4, que nos dizem assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amados, vejam que aqui o Senhor profetiza a respeito da igreja no final do primeiro século, ou seja, a igreja logo no final da era apostólica, porque a igreja foi inaugurada por volta do ano 34 depois de Cristo, e aqui quando Jesus fala essas palavras, a primeira igreja, Éfeso, a igreja do tempo primitivo, já é por volta do ano 96, e então Jesus vai trazendo um elogio a esta igreja, ou seja, a princípio ele faz aqui algumas considerações positivas a respeito dessa primeira igreja, quando ele diz que esta era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha um labor, era uma igreja que tinha um esforço por preservar duas coisas. Primeiro, no versículo 2, é dito que ela conhecia bem a Escritura e, portanto, ela colocava à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram. Ou seja, a igreja tinha uma obra e tinha um labor em defesa da verdade, haja vista que os apóstolos são aqueles que estabelecem a verdade, aqueles que explicam a verdade, aqueles que trazem a verdade enquanto fundamento no qual a igreja é edificada. E então a primeira igreja do primeiro século, ela laborava, era uma igreja que vivia intensamente a palavra de Deus, colocando à prova aqueles falsos apóstolos, como é dito aqui, homens maus que procuravam se apresentar como apóstolos com o fim de corromper a doutrina, a sã doutrina que os primeiros apóstolos haviam legado à igreja. E também no versículo 3, nos é dito que a igreja tinha perseverança e suportava provas por causa do nome do Senhor. Ou seja, a primeira igreja do primeiro século, ela lutava e perseverava e sofria lutas e tribulações por causa da palavra e por causa do nome de Jesus. Estes são os dois elementos em que a igreja do Senhor deve buscar, defender e viver intensamente. É a palavra como norma, como conduta, como verdade estabelecida objetivamente na Escritura. Nunca abrir mão da palavra escrita, da palavra revelada, e também a luta pelo nome do Senhor. Entretanto, o que nós vamos encontrar no versículo 4 já é uma palavra de reprovação. Embora a igreja do primeiro século tivesse essa luta intensa pela palavra e pelo nome, Jesus logo aponta já um indício de degradação. Ao olharmos a história da igreja, nesse eixo histórico profético, que são as sete cartas em Apocalipse capítulos 2 e 3, nós verificaremos que a igreja, ela começa pouco a pouco a se degradar. Aqueles irmãos e irmãs que acompanharem essa série de mensagens até o final, perceberão como que a igreja do Senhor, pouco a pouco, foi se desviando do foco, foi se afastando da verdade, até chegar no atual cristianismo de tanta degradação, de paganismo, de mundanismo, desse evangelho triunfalista da teologia da prosperidade. Mas como foi que tudo isso começou? Vejam que a igreja do primeiro século tinha muita obra, tinha muito labor, por causa da palavra e por causa do nome do Senhor. Entretanto, o versículo 4 nos diz: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amados irmãos e amadas irmãs, vejam como que a Bíblia nos coloca. Quando a Bíblia revela o relacionamento de Deus para com o seu povo, isso é tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus o faz nessa figura e nessa relação marido e mulher, ou seja, do noivo com a sua noiva. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Cântico dos Cânticos, o próprio livro de Oséias, temos também Isaías capítulo 54, versículo 6, temos também no Novo Testamento as parábolas das bodas, a parábola do casamento do filho do rei, temos também o próprio texto explícito de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, são textos que falam de Jesus Cristo como noivo, numa relação de amor, de compromisso e de fidelidade para com a sua noiva, que é a igreja. Deus nunca pretendeu estabelecer uma religião evangélica. Deus nunca se propôs e nunca foi intenção de Jesus Cristo, pelo menos ao que a Bíblia nos mostra, criar uma instituição, uma organização que pudesse ter apenas emprestado o seu nome como sendo um elemento mágico para que as pessoas ganhem bênçãos e tenham suas vidas humanas e materiais mudadas, como é tão claro hoje isto na pregação da teologia da prosperidade. Isso está totalmente em oposição à Escritura. Tudo que Deus deseja é um relacionamento de amor e de fidelidade. Isso está previsto desde a criação do homem, em Gênesis capítulo 2, quando é dito que Deus plantou um jardim no Éden e ali colocou o homem criado. E diz a Bíblia que Deus vinha todos os dias ter comunhão com o homem criado. Havia ali um relacionamento de amor, um relacionamento de confiança, um relacionamento afetivo entre Deus e o homem criado. Entretanto, desde que o pecado entrou no mundo, houve então essa separação, porque o pecado gera separação entre Deus e os homens. E então, desde então, Deus vem buscando chamar para si um povo que foi comprado com o seu precioso sangue, um povo que é adquirido pelo preço do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Falando em termos do Novo Testamento, Jesus Cristo comprou, isso está em Atos capítulo 20, versículo 28, ele comprou a sua igreja com o seu precioso sangue. Ou seja, você, meu irmão, e você, minha irmã, cada cristão, cada pessoa que recebeu a Cristo como Salvador pessoal e como Senhor da sua vida, deve compreender que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos abençoados. Nós não fomos chamados simplesmente para termos nossas finanças mudadas, mas como está em Romanos capítulo 1, versículo 6, nós fomos chamados para pertencer a Cristo Jesus, e portanto o Apocalipse apresenta Cristo, o Cordeiro, e a igreja, a esposa do Cordeiro, para viverem um relacionamento de amor e de fidelidade. A igreja, ela é convocada, ela é chamada, o Espírito de Deus convoca a sua igreja a voltar a este relacionamento com Deus. Tudo que Jesus quer é que nós o amemos, para que nós possamos viver para Ele, para que entreguemos as nossas vidas para Ele. Entretanto, quando se perde, como diz no capítulo 2, versículo 4, o primeiro amor, e olha que não é nem mesmo dito que se perdeu, mas é dito que quando se abandona o primeiro amor, aquele melhor amor, aquele amor que não tem interesse próprio, quando se abandona aquele amor ingênuo, aquele amor que tem em vista tão somente o noivo, tão somente o amado, quando a igreja do final do primeiro século abandonou esse primeiro amor, agora ela está sujeita a toda sorte de degradação. O grande problema da igreja do nosso século é que ela não vive, na sua maioria, um relacionamento de amor, de compromisso e de fidelidade para com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo deixou aqui na terra a sua noiva, para que ela laborasse e para que ela aguardasse pela sua segunda vinda. E a Bíblia diz então que ele voltou ao Pai, mas nos deixou uma promessa de voltar para desposar a sua noiva para si e ter então aquele grande casamento nas bodas do Cordeiro, no reino milenar. Entretanto, por causa do abandono do primeiro amor, é o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, a igreja do Senhor, pouco a pouco, foi perdendo a esperança, foi perdendo a motivação de viver para Ele, como a noiva que aguarda ansiosamente pelo regresso do noivo, sabendo que quando o noivo voltar, haverá então o conúbio, o casamento final da noiva com o seu noivo. Isto está muito claramente diante dos nossos olhos nos dias atuais, uma igreja que sequer prega a segunda vinda de Cristo, uma igreja cuja mensagem está totalmente preocupada com esta terra, com o aqui e agora. E vocês, meus irmãos e irmãs, são convidados a refletirem a esse respeito. Será que a igreja desse século, a igreja do século 21, olhe, por gentileza, olhe, dando a você mesmo uma oportunidade de fazer uma verificação pela Escritura e pela experiência, para que você então tenha essa graça e essa oportunidade de corrigir o seu caminho? Uma igreja que aguarda a vinda de Cristo? Ou será que temos hoje uma igreja que já não se preocupa mais com a segunda vinda de Cristo? Já não tem mais os seus olhos postos na eternidade ou postos no reino milenar como aqueles que aguardam ansiosamente o regresso do noivo? Ou será que temos uma igreja triunfalista que, embora se utilize do nome de Jesus, mas que o que quer e deseja mesmo é ser próspera aqui e agora, neste tempo, é um relacionamento mundano com as coisas referentes a Deus? Isso é para que cada um de nós possamos pensar e refletir. E, portanto, no versículo 4, nós temos aqui o princípio e a base de toda e qualquer degradação. Seria como nós pensarmos, quando uma noiva já não ama mais o seu noivo, sobretudo no exemplo da igreja, em que o noivo, ele se ausentou por algum tempo e prometeu voltar. Imagine uma noiva cujo noivo está ausente, que prometeu um dia regressar para tomá-la para si. Eu pergunto, esta noiva cujo noivo está ausente, o que que manteria esta noiva firme e fiel na esperança e fiel ao seu noivo, se não um genuíno amor no seu coração? Quando, entretanto, se perde este amor, o que manteria, então, esta noiva na base da esperança e da fidelidade? Certamente, o amor é a única coisa no coração do cristão que pode levá-lo a permanecer fiel ao Senhor e aguardar pela sua vinda. É o que nós temos aqui, por exemplo, escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vocês poderão abrir no capítulo 15. Veja como que o apóstolo Paulo reúne esses dois elementos: o amor ao Senhor e a esperança pela sua segunda vinda. Capítulo 16, de 1 aos Coríntios, o versículo 21 em diante, como diz: a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ponto. Maranata. Veja como ele coloca: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, ou seja, se alguém não ama o Senhor, que seja maldito. E em seguida ele diz maranata. Maranata quer dizer: ora, vem Senhor Jesus, volta Jesus. E portanto Paulo vincula o amor ao Senhor a esse clamor para que ele venha logo. E muitas vezes eu, ouvindo tudo que se prega hoje em dia a respeito da palavra de Deus e o modo como se faz, a impressão que eu tenho é que a igreja está dizendo: Senhor, não vem agora, porque eu ainda não adquiri as riquezas materiais, ou eu ainda não desfrutei tudo que eu tenho para desfrutar aqui nessa terra. Veja que a igreja, sempre que a Bíblia fala de uma igreja sadia, que permanece numa base adequada do Evangelho, é uma igreja que ama o Senhor e anseia por sua segunda vinda. Então, quando aqui no Apocalipse capítulo 2, versículo 4, nos diz que a primeira igreja do primeiro século abandonou o primeiro amor, significa que agora ela está numa base em que é propício o desvio da igreja. Perdeu-se o primeiro amor, abandonou-se o amor primeiro, o melhor amor pelo Senhor. Qual a razão que a igreja teria para manter-se firme e fiel, aguardando pelo Senhor e ansiando pela sua vinda? Na verdade, o abandono do primeiro amor é a base para que a igreja se degrada. É o princípio da degradação da igreja. Tanto é verdade o que estamos falando, que a primeira igreja do primeiro século é representada aqui pela igreja em Éfeso. E veja como que o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Éfeso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Veja que a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo mandou convocar os presbíteros, os bispos, os pastores da igreja de Éfeso. Veja, capítulo 20, versículo 17, ele diz assim: olha, de Mileto mandou a Éfeso. Éfeso, símbolo da igreja do primeiro século, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E então o apóstolo Paulo passa a discorrer com os presbíteros da igreja de Éfeso, que representa a igreja do primeiro século. E veja em que termos Paulo fala a esses presbíteros desta igreja, que simboliza a igreja do primeiro século, que abandonou o primeiro amor. Veja no versículo 26 em diante, como é que ele coloca: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Veja que o apóstolo, ele exorta esta igreja, dizendo: olha, eu não deixei de anunciar a vocês todo o desígnio de Deus. Ou seja, eu preguei a palavra, eu anunciei a verdade, eu ensinei para vocês todo o propósito de Deus, todo o desígnio de Deus, a obra de Deus revelada profeticamente na sua escritura. Entretanto, ele exorta dizendo: depois da minha partida, ele diz profeticamente: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Veja que Paulo diz de lobos vorazes, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos ou falsos pastores, como é dito aqui em concordância no livro de Apocalipse capítulo 2, versículo 2, homens maus, falsos apóstolos que, entrando no seio da igreja, iria perverter a igreja, separando-a da rica e verdadeira palavra de Deus. É por isso que é dito também aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ora, o que são as obras dos nicolaítas? Interessante que muitos estudiosos, ao ler a Escritura, procuram encontrar aqui onde estão esses nicolaítas, e eles não podem encontrar nas páginas das Escrituras. E é porque deixam de observar que nicolaítas refere-se profeticamente a uma classe dentro da igreja de pessoas que procurariam dominar a igreja, procurariam subjugar a igreja. Haja vista que a palavra nicolaíta vem de duas raízes gregas, Nico e Laos. Nico é aquele que está por cima, é aquele que domina, e Laos vem de lacaico, de laico, quer dizer o povo comum, é o povo, a igreja. Então é dito que já no primeiro século, ou no final do primeiro século, haveria de se levantar homens maus, querendo perverter a igreja, trazendo, na verdade, as obras dos nicolaítas, ou seja, aqueles que iriam se levantar no meio do povo de Deus para subjugá-lo, fazendo já, desde o primeiro século, uma divisão, dois grupos dentro da igreja. Aqueles que governam, ou seja, um grupo de pessoas cheias de autoridades humanas, pessoas que não estão debaixo do governo de Cristo, que não andam segundo a sua palavra, mas que iriam suplantar este governo de Cristo, para então implantar a própria autoridade humana, a sua arbitrariedade contra a igreja, contra o corpo de Cristo. São homens maus, são lobos vorazes que iriam entrar na igreja para poder dominar a igreja e, consequentemente, afastá-la do reto caminho. É por isso que o apóstolo Paulo orienta a Timóteo, vocês poderão abrir a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1, e ver como que o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo para que Timóteo pudesse, então, ficar, permanecer na igreja de Éfeso, lembrando que Éfeso representa profeticamente a igreja do primeiro século. Timóteo deveria permanecer em Éfeso como um guardião da fé. Veja, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, que nos dizem: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, ó Timóteo, que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo diz a Timóteo: você deve ficar aí como um guardião da fé. Queridos, Deus, ele tem levantado pessoas nestes últimos dias para serem verdadeiros atalaias e guardiães da fé. Aqueles que proclamam a palavra e que conclama a igreja para que se levante nesses últimos dias com a base da Escritura como a única fonte de verdade, de fé e de prática. Veja que a igreja do primeiro século, tendo abandonado o primeiro amor, ela agora está sujeita a toda sorte de degradação, está sujeita a ser levada pelos homens maus, pelos homens perversos, pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas, pelos falsos pastores. Infelizmente, a igreja do nosso século é uma igreja muito pura e muito inocente no que diz respeito à compreensão da verdade. Ou seja, ela dá crédito e ouvido a tantas vozes que falam em nome de Jesus, sem colocá-las à prova, como a igreja do primeiro século no início fez, colocando à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Queridos, eu quero convidá-los a que vocês se mantenham firmes nesta série até o final. Todos os sábados nós ministramos uma porção de Apocalipse capítulos 2 e 3, começando em Éfeso e então avançando igreja por igreja, período por período, para que você tenha uma visão global da igreja. Para que você não venha olhar para a igreja com esse olhar romântico, esse olhar apaixonado, esse olhar recortado, exaltado e inocente, olhando apenas para o tempo presente, esquecendo de ouvir a voz de Jesus Cristo e a voz do Espírito Santo, que vem falando às igrejas, vem exortando a igreja e vem direcionando a igreja para que ela possa se desviar daquilo que procura roubar-lhe a sensatez, o amor e a fidelidade. Eu quero deixar a todos vocês esta palavra e que todos vocês tenham um bom sábado e que Jesus Cristo é o nosso Senhor.